A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nas décadas passadas, assim como hoje, a gente nunca conseguiu entender exatamente a relação de coelhos e ovos na Páscoa, né? Eu não entendo os motivos. Não faz sentido, né? Que um mamífero sairia por aí botando ovos. Tinha que ser ovos. Um ornitorrinco da Páscoa. Até porque o orifício anal do coelhinho peludo dificilmente suportaria, né, a saída de um ovo de leite crocante com 500 gramas, assim. Crocante. Né? Mas isso, na verdade, por isso nunca... que o coelho tem o olho vermelho. Mas isso, na verdade, nunca importou mesmo, pois o que nos interessava na Páscoa, quando a gente era criança, eram os ovos de chocolate. Também nada muito diferente do que é hoje, né? A galera nem manja os reais motivos da festa cristã. O que realmente era diferente eram as questões econômicas, né? As opções e a maneira como encarávamos a vida naquela época. Ô Walter, você lembra de Páscoas aí das décadas passadas? Ei, o Lino tinha razão. O cãozinho da Páscoa existe. Que cãozinho da Páscoa nada? Ele me deu meu próprio ovo. Eu lembro, mas antes de falar nos chocolates que nos proporcionava tanta alegria e diarreia, né, naquela época, devo aqui lembrar que uma coisa que me incomodava muito, né, não sei como é hoje nas escolas, mas a escola ali naquela época era muito previsível. Sempre depois das férias você tinha que fazer a redação Minhas Férias. Exato. Não é? Outra coisa que era certa como a morte é o fato de fazermos bochecho com o flúor, lembra? Nas quartas-feiras. Toda quarta-feira. É, não sei, pelo menos nas escolas estaduais da gestão Franco Montoro. Eu estudei em escolas municipais na gestão Jânio e tinha que fazer o bochecho e depois dar uma cuspidona num balde. Tinha, nojento, era nojento, cara. Tinha catarro, as maiores imundícies caíam dentro daquele balde. Aquilo era nojento. E o fato, Alexandre, é que toda bendita Páscoa éramos obrigados a fazer na escola coelhos de papel e algodão. E eu odiava fazer aquilo, ficava colando aquele algodão no papel. Sim. E aquilo colava nos dedos, colava na carteira, colava no cabelo da menina da frente, colava em todo lugar, menos no papel. Era terrível, eu odiava fazer aquilo. Resultado, era um lixo. E outra coisa que acontecia é que, como as professoras, elas pareciam ser de classes sociais totalmente diferentes das dos alunos. Sim. Elas eram meio... Naquela classe... época, eu acho que eles pagavam melhor. É, elas eram classe social B e eu era classe social X. Então, as professoras sempre levavam aqueles ovinhos de Páscoa pequenininhos... Puro sebo, cara, de cavalo, aquilo, cara. Aquilo era horrível. Uma essência de cacau. Tinha, não era da Dizioli aquilo? E Dizioli, que era exatamente. Maciço. Que era maciço. Tinha um gosto de parafina. Às vezes a gente não conseguia tirar aquele papel alumínio que envolvia, aí se mordia do jeito que vinha e dava aquele choque na obturação, puta, né, cara? Aí você ficava cuspindo aquela merda. É. Você já pode resgatar a sua telecena de Páscoa do ano passado por R$1,73 ou acrescentar R$1,27 e adquirir a nova telecena de Páscoa com muito mais prêmios e chances de ganhar. E como a gente falou, o que interessava mesmo eram os chocolates, né? E diferente de hoje, que a gente encontra chocolate ao leite, chocolate amargo, crocante, com fruta, crossover de barra de chocolate com prestígio, é soufflé. Impressionante, cara. E vem brinquedo sem graça dentro, vem. Lata de cerveja. Lata de cerveja. E naquela época a gente tinha que se contentar apenas com os ovos de chocolate mesmo. E era só isso aí, não tinha essa extensão toda. Lembra das marcas? As marcas eram muito poucas também. Tinha a Evelyn, né? Milk Tex. Eu lembro do ovo de Páscoa, Milk Tex. Milk Tex. Chocolate Milk... Pan. Pan existe até hoje, mas tá caidaço, não tá? Tá. Mas tá na bem. Época era hype, tinha tá. Publicidade na TV. Bombou, realmente. Escamba. Cara, e os nossos pais ia com aquele papo de esconder os ovinhos de Páscoa pra gente procurar, né? E faziam umas marquinhas no chão com talco, saca? Os pais juntavam os dedinhos, sujavam no talco. Acho que hoje ainda é feito dessa maneira. É feito essa estupidez? É. Se você, ouvinte, tem um filho, não faça isso. Isso é estúpido. Hoje em dia, se tiver procura de ovos pra Nintendo Wii, eu acho que talvez a brincadeira até role, assim, né, cara? Um easter egg finder, né? Pra Nintendo Wii ou pra Xbox. Mas eu acho que fora esse caso, não existe criança que perderia ali tempo que poderia estar sendo usado pra jogar Farmville ali no Facebook, né? Com certeza não. Falando em Farmville, eu gostaria de dizer para qualquer um que jogue isso, que possivelmente nunca viu um corpo de uma mulher nua, por favor, pare de me enviar convite no Facebook, eu não quero jogar Farmville. E naquela época, também não tinha esse costume de fazer ovos em casa, né? Não. Porque hoje em dia, 40% do produto interno bruto do Brasil é impulsionado pela mulerada fazendo ovos de Páscoa. Então, já que estamos dando recados, mulheres, parem de me mandar aquele Word desgraçado com tabela de preço de ovo de Páscoa. A ouvinte Rita Macedo disse que na Páscoa de 90, ela e a irmã resolveram fazer ovos de Páscoa para vender. Segundo a Rita, elas gastaram o equivalente hoje, cerca de R$300 para comprar matéria-prima ali, os insumos dos ovos. Anotaram os pedidos, né? Fizeram os ovinhos e entregaram com a condição das pessoas pagarem no dia 10 do mês seguinte. Você sabe por que no dia 10? Não. Porque naquela época o pagamento dos assalariados eram pagos no dia 10. Não era no dia 10. Dia útil, não é verdade. Porque hoje em dia é dividido, né? Tem uma galera ali que recebe no primeiro. Eu lembro quando meu pai recebia envelope de papel pardo, né, cara? Em notas, né? Em cash. É verdade. Bancos que não gostavam. Não, os odiavam. Aí, segundo a Rita, chegou o dia 10, chegou o dia 20, chegou o dia 30. E nada das pessoas pagarem. Resumo, gastaram lá as 300 pratas, trabalharam como éguas e nada de receber a grana. Os caloteiros. Esta Páscoa, trate o seu coelhinho como um rei. Ô, cara, mas sabe que uma vez aconteceu um negócio desse comigo? Mas eu estava na posição aí do vigarista, podemos dizer. Uma vez um maluco que tava indo pro Paraguai, ele se ofereceu. Manja, o cara falou assim, quer que eu traga alguma coisa? Ah, não hesitei. Cara, você pode trazer uma calça Fiorucci pra mim? Fiorucci. E um relógio com telefone. Lembra do relógio? Puta que... Rádio relógio com telefone, cara? Aquilo era uma merda, cara. E eles vinham com aquela tomada que é o padrão de hoje. Só que na época o padrão era outro. Isso. Então, você tinha que comprar adaptador, rasgar o fio na faca e enfiar dentro da tomada. Depois que o maluco trouxe isso aí, daí eu fiquei sabendo que existia também a calculadora que falava, cara. Você não... Calculadora que falava em castelhano. Meu pai tem até hoje em uno, casa. Mais isso. Quatro. Dividido por. Dividido por. Qualquer dia eu vou trazer aqui no agente pra gente ficar... Fazer o agente só com a calculadora que fala espanhol. Mas aí se liga, o cara, ele foi e trouxe a parada pra mim. E eu trabalhava no McDonald's. Foi meu primeiro trampo. Acho que eu já até falei isso por aqui. Já acho que sim. Mas sabe como é que é, né? Tinha outras prioridades além de pagar dívida. Eu enrolei o maluco, cara, por um tempo. E ele foi ficando puto. Daí chegou uma hora que ele falou assim, não precisa. O cara enfrentou um busão. Deve ter andado umas 16 horas de São Paulo a Presidente Stroessner. Apanhou da polícia. Voltou e... Daí ficou tão maluco, chegou uma hora e falou assim, não precisa pagar mais não. Mas também nunca mais olhou na minha cara. Mas eu tinha só 16 anos, hoje eu sou um homem, eu não faço mais esse tipo de coisa, né, Caso Bahia? Lembrando aos ouvintes, a gente em 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mande e-mails com sugestões, histórias para o nosso podcast, falecom@agenteem86.com.br. Os episódios são atualizados lá no site toda segunda e quinta-feira, dá para assinar no iTunes e tudo mais. O pessoal andou perguntando por e-mail como é que a galera manda as histórias antecipadas, como é que eles sabem o que vai rolar. Eles não são videntes, é que sempre no Facebook, tanto do Agente em 86 quanto dos nossos particulares, a gente dá uma dica lá do que vai acontecer. Uma história de ouvinte veio por um DM no Twitter. Ah, mesmo? Foi ótimo que ele teve que mandar por 140 caracteres. Ah, né? Ficou pequeno. Ele deu ali uma abreviada nas coisas, é óbvio que eu vou ler aqui sem abreviar. Páscoa de 96 e eu comprei no sex shop um ovo com um fio dental dentro para minha namorada. Mandei para ela, mas quem abriu foi meu sogro. Resultado, o nariz quebrado por uma garrafa de azeite voadora. A galera também fazia uns pênis de chocolate, né? É verdade, foi hype também aí quando a galera começou a fazer chocolate em casa. O ouvinte, o Maciel, que também atendeu o nosso apelo aí via Facebook, ele nos mandou uma história de quando ele era pequeno e ele morava lá no Rio de Janeiro, em 1989, segundo ele, em uma casa gigante no bairro do Grajaú, com seus 8 irmãos. O Maciel disse que certa vez ele abriu o ovo de um dos irmãos que tinha ganhado da madrinha e ele deu uma mordida. Ele disse que voltou a fechar o ovo e colocou no mesmo lugar. Quando o meu irmão abriu o ovo e viu o estrago, ele mostrou pra minha mãe que o ovo estava mordido. E eu estava trocando a minha dentição e estava sem os dentes da frente. E por meio de uma investigação forense da minha mãe... CSI total... Não foi difícil analisar a arcada de um dos 9. E aí ela me botou de castigo por um longo período.